opção para os bauruenses que não gostam de carnaval. O festival Grito Rock começa nesta sexta-feira em Bauru. Serão 2 dias de shows com 4 bandas da região e 6 do cenário nacional. O evento terá mais de 10 horas de música. Bauru é uma das 10 cidades do estado de São Paulo a produzir o festival, que acontece simultaneamente em toda a América do Sul. 10 bandas vão apresentar seus shows entre hoje e amanhã no Bar Pub Área 51, com mais de 10 horas de música. A realização é do Enxame Coletivo, em parceria com o Circuito Fora do Eixo e a Secretaria Municipal de Cultura. 4 delas são oriundas de Bauru e região, como Assis e Barra Bonita, escolhidas por meio de uma seletiva realizada no dia 30 de janeiro. As outras 6 foram selecionadas pelo portal Toque no Brasil. Outra característica está no formato, que optou por uma variedade de estilos musicais, como, por exemplo, reggae dub, experimental, funk, instrumental, hardcore e rock and roll. O Pub Área 51 fica na Avenida Duque de Caxias, 840. Convites custam R$ 5 cada dia e quem comprar pelos 2 dias paga apenas R$ 8. Lídia Oliveira, Jornalismo 94.